Olá pessoal, hoje estamos trazendo dicas interessantes para quem está iniciando os estudos aí no violão ou em qualquer outro instrumento musical e gostaria de tocar, né, as músicas sertanejas e também músicas caipiras, ok pessoal? Para tocar essas canções, a gente utiliza muito os acordes do primeiro, do quarto e do quinto grau das escalas maiores e das escalas menores. No caso de Dó maior, a gente pode trabalhar o acorde de Dó maior, que é o primeiro grau, o quinto grau, que é o Sol maior com sétima menor, e também o quarto grau, que é o Fá maior, da escala maior. E na escala menor, também serão o primeiro, quarto e o quinto grau, só que na tonalidade menor. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Essas canções, elas são construídas basicamente em cima desses três graus, né? Desses três acordes da escala. Eventualmente, a gente identifica acordes menores também, mas a base é sempre esses três acordes maiores, né? Da escala maior e os três acordes da escala menor. Ok, pessoal? Em relação ao ritmo, você pode treinar um ritmo bem simplificado, que a gente anotou logo a seguir, que você vai tocar com o dedo polegar da mão direita do baixo do acorde em direção à primeira corda e com o dedo indicador da mão direita da primeira corda em direção à terceira corda em movimento uniforme, quer dizer, sem fazer paradinha, para que o ritmo aconteça de maneira correta e você consiga fazer aí os seus acompanhamentos musicais. Ok, pessoal? Sempre tocar e cantar o nome de cada acorde para educar o ouvido harmonicamente. E com isso vai facilitar você fazer aí os seus arranjos e também os acompanhamentos dessas canções. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.